Guardião 02, seu controle. Decolou, matará 500 pés no circuito aqui de Cajazeira. Guardião 02, no momento não há tráfego em aproximação. Se desejar meu pé, também é autorizado. Guardião 02. Certo, guardião. Controle, guardião, 5 vírus, setor noroeste para retorno a Salvador. Gente, guardião 02, chame Torres Salvador em 1 no 8, decimal 95. 108, 900, camarada, graças. Está 3600 Alfa. Titã 3600, acione identificação, autorizado pro EDTAP. Desça para o nível 050, após desça para 2000 pés, o QNH 1017. 1017, vou ETAP pro 50, pode ETAP 2000, 3600. Está liberada a velocidade pro 3600? Afirmo, tráfego único em aproximação, 3600. Muito obrigado. Maurício Salvador, boa noite, tá 3, 305, 2 mil pés na Cuca. Boa noite, TAM 3305, contato radar, supa para o nível 330 na saída Puca. 330 na Puca, 3305. Salvador, vou no 074 circulando com o Sputan, boa noite. Boa noite, Gol, no 074, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. 360 da EL, no 074. avisaria pro editor, né? Descendo 2000, 3600. Afirmo, TAM 3600 autorizado. Final ILS, sexway, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 2000, dona, reporte estabilizado, o 3600 com 17. Chame centro Recife em 1-26-85, alterno 1-25-45. 1-26-85, 1-25-45, tá 3305, centro Recife. Controle Salvador, boa noite, Oxané, 6224, Puca. Boa noite, Oxanem 224, contato radar, suba para o nível 190 na saída PUCA. 190 na PUCA, 6224. Chame centro, Recife em 133.25, alterno 1.25.1. Foi entendido, 133.25, muito obrigado, boa noite. Boa noite, 074. Boa noite. 3600. PAN 3600, Chime Torres, Salvador, em 1 no 8, decimal 95. 1895, obrigado, bom trabalho. Bom pouso. B5809, acione a identificação na proa de TAP, desce para o nível 050, após desce para 2 mil pés do Kennegal no 0 no 7. Chanel 6224, chame centro Recife, 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 2685 2545 Recife, 6224.